Super Pop. Super Pop. Super Pop Live. O bagulho vai doidão! Vai doidão! Já tudo pronto! Joga a mãozinha pra cima, quem tá feliz aí que eu quero ver! Que eu quero ver! Já... Esse é o famoso 16 toneladas. Famoso 16 toneladas. O Júnior e também o Dimerson está aqui com a gente no show do Águia. E já lotadinho aqui na Magno. Aí, família Pop, o bagulho até tá doido, não tá? Bora, meu Pop! Aquela batida, DJ! Os homens são fortes, viu? E aqui no Pop nem se vale. Olha o meu maninho Manduca também, já tá no segundo. Já mexendo a panelinha. O Diego GDS. E aí, meu... A Michelle também já tá na área. A mulher de fronteira é assim, meu irmão. E com a equipe ficha, ficha 28 do Tauá eu vou ficar. Vai no máximo. E bora, bota, vai doida. Bota, vai doida. Bota, vai doida. E aí, Magnus Clube? Chegamos! Super Pop. Super Pop Live. Quando ela escuta, ela quer embasar, ela fica maluca. Vai tremendo, toma pancadão. Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Quem é que tá solteiro aí, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver, vai. Só quem tá solteiro, bota a mãozinha lá em cima e joga mãozinha lá pra cima. Começa a bater na palma da mão, na palma da... Quem liga ali, bota? Quem liga ali, bota, DJ? Vai do carimbó, vai do carimbó, vai do carimbó. Bora detonando. 1, 2, 3. No meio do vídeo, no meio do vídeo. Porque vai dar em Macarena. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai festar do Super Pop Live. Vai dar PT, vai dar, vai dar. Olha o meu maninho Vitor lá de Malituma. Vai dar PT, a Maiara também, e aí, Mai. O seu maninho Ronald Freitas. Ela chegou no Vida de Fronteira com a gente aqui no Pop. Pop Live. Que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima bandida. Que hoje elas tão pro crime, que hoje elas tão pro crime, que hoje elas tão pro crime, que hoje elas tão pro crime. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. Bora inventar. Tom Mix. Preciso ouvir a sua decisão. Precisa do quê? Precisa acalmar meu coração. E bate muito forte por você. Joga a mãozinha pra cima e canta, vai! Por amor, sou capaz de enlouquecer. DJ Tom Mix. Por amor, por amor, vou tentar, quem sabe acontecer. Por amor, por amor, por amor. Bora que a panelinha já tá no ar. Se não solta o brinquedo, nosso bode vai buscar. Vai, ó, pega ela, gata tal de pão na cabeça. O meu amigo Juninho também já chegou por aqui arrebentando tudo. Puxa o cabelo, vai, bode, não anda só, moleque, fica sem caô. Chama o Flamengo pra calar com ela, representa. Bora pegar. Ô, WL, calma, moleque, fica tranquilo, fica numa boa. Ela é novinha, ela não é coroa, carequinha. Calma, moleque, bom, vou falar. Faz ela. Me ajuda, papai. Se não solta o brinquedo, nosso bonde vai buscar. Calma, moleque, tá tranquilo, é sem gracinha. Ô, tu quer aqui? Vem cá aqui. E somos o Ana Magno! Que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê que mais se ama. O meu amigo Mateuzinho também já tá no circuito. E aí, Mateus, que é uma parada, maninho? Você acreditar que eu sou um cara bacana. O meu divulgador Puff Live também já no circuito por aí. Na parte administrativa. Esse bira é danado. Sou esse cara que você está vendo. O meu amigo Thiago Lima também tá na parada. E aí, Michele Miranda, Diego GDS. E aí, Manduga? Sou problemático, um pouco ciumento. Mas você sabe que eu sou foda na cama. Por isso que me ama. E que não tem hora pra chegar em casa. Bota a mãozinha lá pra cima que eu quero ver. Joga lá pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Vai que o bagulho tá doido. Maravilha de Marituba. Isso não é legal. E aí, DJ Lohan? Chama Veretepio. Chama quem mesmo, hein? Hein? Hein? Hein? Chama Veretepio. Toda na parada pra detonar tudo junto com o Landinho. Estou cansada de escutar suas promessas. Daqui a pouquinho os irmãos Alisson e Juninho. Hoje eu tô de eu tô de rock, hoje eu tô de rock, eu, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock. Bora liberando o DJ, liberando o DJ. E aí, DJ Lohan? DJ Lohan, quem tá tocando? Elas são perigosas, pior que a Alexina. O bonde domina o baile e elas dá-lhe a tapinha. É a mega. Por ali com a gente o nosso amigo Manduca. O da panelinha é o Diego GDS, o Thiago do Petróleo. O Rubinho também da Pupunha. Equipe sem futuro e sem fronteira, meu irmão. Meu irmão. A Brenda e a Clarice vão sentando na sequência. Senta na potência, senta, senta na potência. Senta na potência, senta, senta na potência. A Vanessa, a Laís, a Laís e deram papo. Não, não, irmão, pelo amor de Deus. Nela tu que era bandida. Nela tu que era bandida. Nela. E mulher bandida hoje aqui no meio, hein? Nela tu que era bandida. Nela tu que era bandida. Nela tu que era bandida. Nela tu que era bandida. Bandida, bandida, bandida. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga, joga, joga a mão, joga, joga, joga a mão, joga, joga, joga a mão, joga, joga, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, solta som e joga essa mãozinha lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima, faz o movimento, bora meu pop. E aí, Alberto Pompini, estamos na área, maninho! Super Pop! Super Pop Live! Fala, DJ, tá bebo? Tá roubando a brisa, pô! Oh! Então solta de novo pra nós abraçar! Tem a loira, morena, branquinha e a ruiva! A loira, morena, branquinha! O meu grande amigo Juninho Campos! O prefeito da Trambioca! Ele, Juan Dias, do restaurante Perigoso, também tá na parada aqui com a gente. O DJ Bendé já tá no circuito. E aí, Bendé, bora pra cima, irmãozinho. Equipe ruim de barca. Eles vão é pra cima, meu irmão. É DJ Belly, um exemplo de DJ mulher do Pará. Quer sentir pressão? Quer sentir pressão? Quer sentir pressão? Vai pro Pop Live. Quer sentir pressão? Quer sentir pressão? Vem que tá demais na Magno! Blackout, Tom? Tem alguém desse time aqui, tem? Paixandu! A primeira pergunta da noite! Tem alguém desse time aqui, tem? Paixandu! E a galera do Papão, bota os braços pra cima que eu quero ouvir! Galera do Papão, joga lá pra cima! Joga pra cima! Balança, balança, balança, balança, balança! Blackout! Tem alguém desse time aqui, tem? Revolta! E a galera do Leão também! Joga lá pra cima! Joga pra cima! Galera do Leão! Só galera do Remo! Só galera do Remo! Só galera do Remo! Só galera do Remo! Sai do chão! Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu. Super Pop Live. Fui, partiu, Pop Live que me espera. Fui, partiu, Pop Live que me espera. E faz o caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado com o DJ do Mix. I wanna love you and treat you right. DJ Tom Mix. And treat you right. Vocês estão prontas, piranha? E aí, DJ Lohan? DJ Lohan que tá tocando. A torcida do Rime do Paysandu tá em peso. bandida. Doida, as solteiras estão no clima. Endoida, endoida, a mãozinha pra cima. Endoida, endoida, as solteiras estão no clima. A ruivinha encostou, mas sabe que eu sou casado. A bandida já me olhou, querendo me dar um papo. Me falou no ouvidinho, um DJ, hoje eu mato ela. Qual é a palavra? Hoje eu mato ela. Se ela bater de frente, se ela bater de frente. Vamos lá, Bidé. As metralhas essa aqui. A guerra, a bandida faz a guerra. A bandida faz a guerra. A bandida faz a guerra. A bandida faz a guerra. A bandida faz a guerra. As bandidas fazem a guerra. A bandida faz a guerra. O bandido, o bandido, o bandido, o bandido, o bandido. Você está no Super Pop Live. O meu amigo Mamão também já tá na área com a gente. Cadê o Mamão, hein? Fernando, do estúdio super eletrizante. Essa galera vai pra cima, meu irmão. Meu patrão rato, toma maninho. Vamos não inventar palavras pra expressar esse momento. Anjos aplaudem o nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Até Deus sorri pra nós. Nuvens formaram nossa imagem. No céu, no céu. Uhul! Coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca. E aí, meu maninho? Vitor lá de Malituma. Fala, Vitor! Você é a Maiara, fala mais, tamo junto! E o seu irmãozão Ronald Freitas também tá aqui no pop! Mas o mundo me chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Me chama loucos, porque contamos estrelas no céu. Me chama loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. Mas o mundo me chama loucos. Diferente, pô. Toca essa aqui também, maninho. Estourado e toca aqui no pop. O Jimerson também tá no circuito. Essa galera tá endoidando tudo. Pode crer. Você vai viver na mesma cela que eu, já que nós dois estamos sendo acusados de adultério. Qual é a parada, hein? Eu deixo esse cara, você larga essa mulher, e a gente vai viver a vida como Deus quiser, sem dar satisfação na nossa relação. Condenados a viver compartilhando o prazer na cela da nossa paixão. Regime fechado pra ele. Oh, oh, oh. Não quero advogado, quero um regime fechado com você, amor. Oh, oh, oh, oh. Nós somos bagunçados e refém desse pecado. O Júlio Pepele, oh. O Ian, o Marcelo BDV, o Pablo BDV, a equipe BDV tá formada, maninho. Oh, oh, oh, oh. Nós somos bagunçados e refém desse pecado. É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão. Então deixa eu tocar a música do momento. Parece que foi tão fácil me identificar contigo. Super. Tantos milhões de seres tão perdidos. No meio de toda essa guerra, eu escuto sua voz. Super Pop, Super Pop. A luz que sobrevive na escuridão e traz a minha paz com teu perfume. E a panelinha vai é pra cima, bora Mandu! Tão bom. Ele, meu amigo Thiago Lima, também tá na parada, o Diego GDS. E aí, Michele Miranda? Preciso dizer, te amo. No Pop Live eu te encontro. Com LC, Juninho, Pop. Dudu Doidão, o Mamão também tá na parada, hein, Mamão? Aí, DJ Tomix. Levando meu amor até você. você. Quero ver bater o gravizão. Quero ver bater o gravizão. Quero ver bater o gravizão. Quero ver bater o gravizão. Joga essa mãozinha lá em cima. Balança, balança, balança. Balança, balança, balança. Balança, balança. Bota pra estremecer, papai, a vila. Aí, DJ, pode aumentar. Aí, DJ, pode aumentar. Aumenta, Douglas. Aumenta, Douglas. Aumenta, Douglas. Vai, papai. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Não consigo mais beber. Não vem pro pop que o bagulho tá doido, vem. Não consigo mais beber. E aí, Filipinho? O Bibi, o patrão rato também tá no circuito. E aí, Gemerson? Levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, vai! no pop doida, e doida no pop doida, e doida no pop doida. E doido! A gente curtindo o show do pop hoje. Ele sempre vem com a gente. Valeu, meu produtor. É da hora. É o produtor da putaria. Aí, DJ. Domingo, lá no Pompilho, é o aniversário do Jefferson Pop. Alô, Jefferson, te prepara, maninho. É domingão, lá no Pompilho. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Uísque, diarreia, arreia. Uísque, é diarreia, arreia. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. E o produtor que você respeita, o amigo LG, top marketing da empresa Pop, também tá no circuito. Alô, LG! Bora pra cima, meu menino de ouro! É sucesso, papai! Esse é o menino de ouro, hein? Ele gosta quando manda essa aqui, ó. Você é vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério e não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar te mudar. Não vai mesmo, vai! Vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Não tira o pé não, papai. Canta essa aqui pra ficar bonito. Olha, vou te provar. Escute essas palavras. Toda noite ele chora, esperando a sua volta. É o meu coração que você deixou de lado. Bora aí, doida, com o Tom Mix. Bora aí, doida, com o Tom Mix. Que doida. Bora aí, doida, com o Tom Mix. Que doida. Bora aí, doida, com o Tom. Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom. É pra ir doidar, é? É pra ir doidar, Biro? Então acende tudo! Isso! Acelerando! Acelerando! Acelerando! Acelerando! Um, dois, três! Acelera, acelera, acelera! Agora, agora! Vai! Vai! Vai! No show do Pop Maninho. DJ Tommy. DJ Tom Mix. Bora, Tom! Bora, Tom! Quando eu vejo elas brigando, é o boladão parar até se falar. Não me culpando, me chamando de safado, porque eu comi as duas e prometi me namorar. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. LG Top Marketing da empresa Pop tá no segundo. O homem voltou com tudo. Hoje sábado lá no Recreio e domingo a Bela Momas apresenta o aniversário do Jefferson Pop. São me bem trajado, as meninas perto. É do Pompinho. Problemático. O DJ Carlinho é putão treinado. MC Flavinho é putão treinado. Meus amigos envolvidos é putão. E a nossa PDV também tá no segundo. E aí, Marcelo? O PH também lá no Guamá, bora pegar. Bandido balança, bandido não dança, bandido balança. Tá piscando no passinho e joga a isca pra espiranha. Bandido não dança, bandido balança, bandido não dança, bandido balança. É DJ Melri, um exemplo de DJ mulher no Pará. Batida, vai! Aí, DJ Tomix, arrebenta, garoto. Bora que o pop tá detonando. Isso não é legal, ai, ai, DJ, isso não é legal. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando mal. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Passando mal, é? Já já tem o LC Juninho! Então dá aquele grito! Agora é pra citar tudo, Marvinha! Nós vamos curtir a vida, vamos ver. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. E aí, meu amigo Vitor lá de Marituba, a Maiara, o seu irmão Ronald Freitas também tá no segundo. Vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Solteira aí, então levanta, levanta. Vem que tá tudo liberado, hoje eu tô de fação. Empina aí novinha, e sempre vem quicando. Dá uma reboladinha, quero te ver dançando. A noite já é nossa, vem que hoje é funk mesmo. Alô garçom, traz a bebida que eu tô com. Joga pro alto, vai! Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida. Joga pro alto, mandu! Cheio de dinheiro nessa cama. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro o mais calado é o que tem dinheiro. Beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oi, Xeraninha. Oi, Xeraninha. Oi, Xeraninha. Super Pop Live. Devagarinho, em breve, Belém, Super Pop Live, esse MC aqui, MC Lan, Super Pop. Tô botando, Tipo babazinho, tipo babão. MC Lã novamente. E quando ela empina, não dá pra não querer. Tô apaixonado nessa mina. E quando ela empina, e a pressão rolando aqui, Nandinho da Magno. Quando ela chegou no fluxo, no máximo, cintura fina e verdade, maninho. Não teve quem não notou. Cabelo longo ao vento, troca sentimento por sensação. Faz pose pra foto, tirando onda, esqueceu quem feriu o coração. E aí, nosso amigo Juninho Campos aqui com a gente, brother! Ele, meu amigo Júnior Marciano, também com a gente. Alô, Marciano! Tô apaixonado nessa mina, e quando ela... E o nosso amigo Irã, no gol, Bola de Neve, tá aqui com a gente. É convidado VIP de Elis e Juninho, tô indo aqui. Ela é mina, geral quer se envolver. Tô apaixonado nessa mina. Alô, meu padrinho, mamão! Pra não querer. Apaixonado nessa... Prefeito do Verão, aquela área, meu irmão! Yes. Alô, Dudu! Geral parou, cintura fina e um bumbum grande, não teve quem não notou. Cabelo logo ao vento, troca sentimento por sensação. Faz pose pra foto, tirando onda, esqueceu quem... E o nosso amigo DJ B10 também tá com a gente. Obrigado, DJ! E o nosso amiguinho Nando Pop também. Alô, Nandinho! Aí, DJ! Quadradinho, sensacional. Vai que tá legal, vai, vai que tá legal, vai, vai que tá legal. Bora, Nandinho, já nos batidores, os nossos maninhos, Ellison, me dá o Juninho. Bora esquentar tudo, maninho, bora, bora, bora. The way you look at me, the way you touch me, the fire in your eyes, me sweat, makes me shiver inside. Aí, DJ. There's nothing I can do about it. Ai, ai, ai, ai, ai, DJ, DJ. DJ, DJ, DJ. Down in the depths of my soul, feeling the loss of control and in the spirit, so colorful. If you feel it, then let's go to a place where you belong. Give you strength to carry on. Qual pop? Open your heart, set your mind. É pop na parada, meu irmão. Live your life and you'll be free. We're gonna rise. Rise, rise, rise, keep on rising, rise, rise, rise. Vai que tá lotadinho, a família pop vai chegando cada vez, mano, cada vez, mano. Sai do chão, sai do chão. Sai do chão, sai do chão, vai! Super Pop! Super Pop! Ellison e Juninho. Os irmãos Ellison e Juninho. Os irmãos Ellison e Juninho. Aqui. Bora, meu águia, bora, meu águia, bora, meu águia, bora, meu águia, detonando tudo. agora é pop. Ou melhor, é super pop. Super Pop Live. Eu tô maluquei, tô vendo nada. Então faz o sinalzinho da amizade. Faz o sinalzinho da amizade. Faz o sinalzinho da amizade. Qual é o papo, maninho? Só nós dois dentro do carro, com os vidros tudo fechado. Você só ralando e me deixando só oriçado. Escuta o que eu falo, que é do jeito que eu quero. Vou te... Vai pegar uma novinha pra depois andar. Pega, quando terminar eu pego, pego. Quando terminar eu pego, quando terminar eu pego, vai. Ela beija na boca, ela fica louca, quando ela bebe ela se solta. Vai, toma, só gostosa, toma, as gatinhas. É o daí, playboy, vai. Nós dois dentro do carro, cozido tudo fechado. Você só ralando em mim, me deixando só oriçado. Escuta o que eu falo, que é do jeito que eu quero. Vou te levar pro baile, quando terminar eu pego. Pega. E quando terminar eu pego. Pega. E quando terminar eu pego. Pega. E quando terminar eu pego. E agora, hein? Ela beija na boca, ela fica louca. Quando ela bebe, ela se solta. Vai, toma. Só gostosa, vai, toma, só gostosa. Já vi moto de motel sentado em cima do banco. A mina por cima de mim com vestido levantando. Sarrando e quicando. Era envolvência. Quicando. Ela falou que ela gosta e que é muito experiente. Vai dançar de costa, vai dançar de frente. DJ Lohan que tá tocando. Vai dançar de costa, vai dançar de frente. Bora, Lohan! Vai dançar de costa, vai dançar de frente. Agora que o bagulho fica doido aí, né, Vitinho? Vem! A sexta-feira começou? Só tá começando, é sexta-feira, papai! Já sábado, já passou de meia-noite, né? No hotel, sentado em cima. Você vai com a gente lá no recreio, com certeza. Com vestido levantando. E domingo no aniversário. Sentado em cima do banco. E do Jefferson Pop. E com vestido levantando. Lá no Pompilho. Sarrando e quicando. Ela falou que ela gosta e que é muito experiente. Vai dançar de costa, vai dançar de frente. Faz o sinalzinho da amizade. Prepare seus nervos. O Águia de Fogo vai sobrevoar, levando a bordo os irmãos Ellison e Juninho, pra enlouquecer a última. Nada se compara a essa emoção. E a morena tá que tá, a lourinha tá que tá. Então ruiva vem pra cá, então pode ser. E a morena tá que tá. Então ruiva vem pra cá. É pra sarrar nessa foda. Encostando. E joga a bunda pro ar. Encostando. Vai! Bora dançando forrozinho. E quando eu vi essa morena, te juro, me apaixonei. Quando eu vi essa lourinha, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa lourinha, confesso, me apaixonei. E pra ficar o clima gostoso, quicando. Sarra. Quicando, sentando. E sarrando, e jogando pro ar, pro ar, quicando, hey! Sarrando, e jogando. E aí, LG? O meu nome eu te confesso, o meu nome é Semazinho, o meu nome tu conheces. A Betão Maninho, que tá, a lourinha tá que tá, então ruiva vem pra cá, então pode se soltar. Morena tá que tá, a lourinha tá que tá, a ruivinha tá que tá, é pra tocar no paredão. Encostando, vai, encostando, encostando. E vai jogando lá pro ar, lá pro ar, lá pro ar. Bora dançando forrozinho. Alô, Alberto Pompilho. Também está aqui no Pop Live. Obrigado, meninas. O Mauro Coutinho, o Pepele também está aqui com a gente. Bora, garoto! Faz o S e vem te embora. Faz o S! Só pra completar aqui no Giga, Manu, a Raíssa, o Dedson e o Nenê da Dida. No circuito, alô, Lenê! Você conhece o Brinquinho, aquele velho guarda, Tom? Ele tá aí, maninho? Ele mesmo, meu irmão! Filho do Gilmar com Edilson do Príncipe Negro. DJ Celison e Juninho. Já já, meus maninhos, por aqui. Faz o seguinte, deixa esquentar tudo. Porque já já tem o show do Águia, já já tem a subida. Tem o voo. Rasante pra família pobre! Um, dois, três! Cinco, quatro. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. É subido de Marituba agora. O meu amor, meu carinho pra ela. A sua primeira deu mamãe também tá no circuito. O meu calor. O irmãozão Ronaldinho. Pra ela. E aí, Ronaldinho, cadê? E se fala, meu irmão. É só dela. Homem comanda, Maritua. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. É só dela. Essa vai para os DJs do Brega. Ritmé. Quando é madrugada, ouço um som legal. Acho que vem de lá, é o Tupinambá. Será que vem dali? Pode ser o Rubi. É pop som! Tocando por aí, ou é o JC? Zoando longe daqui. Acho que eu já tá cedo, né, Nandinho? Pra todo mundo dançar bem agarradinho no salão. E aí, Magnus Clube? Quando é meia-noite, ouço o tropical. Escuto o som do Mengão e o trovão azul. Tenho um brasiliano e o Nova Dimensão. Tem o Furacão Negro e o Itamaraty. Rubro Negro e Impala. Tem também Top Som. É Pop Som! É pra dançar cima aí, erradinho, papai. Pra quê, hein? Por que brigar assim comigo, meu bem? Eu quero te amar, só quero te amar. Por que fazer da nossa vida um inferno? Se toda noite eu só quero te amar. Parei de beber pra ficar com você. E a nossa equipe, um por dois, força lá na Vila de Beja, o Maico Leal, o Alessandro Lobato, Sebastião Leal, o Gledson, o Nedson também está aqui com a gente. Eu amo você. Curtindo o pop, na Vila dos Cabanos. O nosso caso é um caso especial. Resto do Dudu doidão, lembra dela. Eu amo você. É. Dá ali mais um! Matou! Uhul! Te amo com todo carinho, de jeito todo especial. Pop Soul! Amor, amor, estou sozinho, sonhando, esperando você. Pra dançar bem agarradinho, vai amor. Como é um amor não correr. Vai que o nenê da Dina já tá doidão. Pois se um dia chegares a amar. E aí, rato? Saberás como é um sofrimento. E o nosso amigão Júnior Moura. Fala, Júnior. Grande abraço pra você, brother. Do seu amigo Nandinho Pressão, do Tom do Hélice e do Juninho. Pois se um dia chegares a amar, já saberás como é um sofrimento. Sofrimento. Para amar, eu faço tudo aquilo que você quiser. Dou tudo que um homem dá pra uma mulher. Eu sei que sei te fazer mais feliz. Faz uma sequência totalmente diferente pra galera curtir. Já já, Alice e Juninho! Foi numa festa que a gente se conheceu. Dançando coladinho, só você e eu. E de repente tudo aconteceu. Você me puxando pra lá e pra cá. Girando, girando, fazendo eu rodar. Até que nos teus braços fui ficar. Marciano, o Juninho Campos, o Juan Dias também tá aí na área. Vamos que vamos, Tomixê! Os irmãos Ellison e Juninho. DJ Nandinho, pressão. Vem de longe, né, gente? Vem de muito longe, me deixa louca. Meu americano me faz flutuar. E aí, Vitinho de Malibu? meta dela o quê? Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. Ah! No verão que vem de novo eu quero te encontrar. Gringo lindo, loiro, louco de amor. E aí, meu amigo Diego Ginesse, o Manduca Pop, Thiago Lima, a Michelle Miranda também vai com o Giro. Eu vou morar contigo em Nova York. I like my life, you crazy for me. My baby, I love you. Me dá só um toque. Eu vou morar contigo em Nova York. I like my life, you crazy for me. É japonês! Olha o mortadela dos copos aí no couro, meu irmão! Total ansiedade, eu quero te encontrar. Eu já não vejo a hora de poder te abraçar, te beijar sem fim. Te beijar sem fim. Nunca fico louca de saudades de você, contando os minutos pra te encontrar. Pra te encontrar, pra me entregar, cheia de prazer. O amanhecer só pra nós dois, sair pra passear. Hoje tem bênção, né, gente? Nessa manhã, viver o nosso amor. Pra todo mundo dançar goladinho aqui na Magno. Gil Mandina, o Meli também, a Raíssa, o Alan, a Adriele também tá aqui no show do Águia. Fala, Adriele! Super Pop! Ansiedade, eu quero te encontrar. Eu já não vejo a hora de poder te abraçar, te beijar sem fim. Te beijar sem fim. Te encontrar, pra me entregar, cheia de prazer.